Sul 16, após alta do plano de voo. O controle opera 1208, aciona 5001, Cotege. Correto, condução de som e posicionamento no 09 na saída da EL. Salvador, boa tarde, CN 6213, cruzou 2000 na sua escuta. 6213, contato radar, Sobol 360, saída da EL. 360 na DEL, poderia voar linda? Autorizado. Obrigado. Passando no 6213, informa um desvio à esquerda para 170 por 5 milhas. Sobre 561, no chame agora o centro Recife em 1288, alterno 260. Juliette, Vitor Charlie, aguarde. Na 3561, não copiou o controle? Desculpa, não copiei. Chamei Recife agora em 1288, alterno 260. Boa tarde. Obrigado, bom final de semana. 288, 260. O Juliette, Vitor Charlie, boa tarde, prossiga. Boa tarde, senhor. Daqui a informação Quebec. Para indefinido, eu fico com a minha ok, tá autorizado pro de Paripe, reportando para as descidas, Juliette, Vitor, Charlie. Desça para 2500 pés, ajuste Salvador 2019. November India Mike, visual como 7. November Yankee Mike, tá visual como 7. November Yankee Mike, torre, 1895. Foram 8-9-5, foram 9 Beck Mike. Controle de Salvador para Patango, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, prossiga. Decolada 1-7, se possível dá presença solicitar a atenção para 2500 pés na proa de morro. Kilo Quebec Sierra, inicialmente 1000 pés direto no morro. Gente, vai manter os corredores do Quebec Sierra. Controle Salvador, boa tarde, Xenar 1142, 2300 pés, perfil da PUC Aracaju. O Xenar 1142, contato radar, subo 350, saída PUC. Subindo para o 350 na PUC, autorizaria a proa de Aracaju. Vou coordenar com o centro aqui, inicialmente mantenha a saída. Mantendo, obrigado. Controle Salvador, 3154, formação Quebec. 3154, se identifique, chegada é a Mari, deixou 050. Nada mais, 050-3154. Azul, Golf, prossiga. Ele, Azul, Golf, mantém as condições as 1500 pés via corredores, reporte Paris. Bravo, Kiro Whisky, broda rotatória, reporte rotatória. Pesado LS, 1648. Pesado LS, 1648. Obrigado, boa tarde. Silo Quebec Serra, Salvador. Prossiga. Estacionado 0123, posição normal, porque eu só recebo aqui o plot primário. Afirmativa, acionado 0123. Vai ser em contato radar. Silo Quebec Serra. É 2-1-3, chame Recife agora em 1-2-5, não, terra 1-3-3-2-5. 2-5-1, né, o secundário? 1-3-3-2-5. 2-3-2-5, boa. Salvador, approach control. Oceanair 6326, Quebec information. 6326, radar contact. Descend 5000 feet at Mr. 7109, Mari arrival. Ok, descend 5000 feet, Mari arrival, Oceanair 6326. Guarde esse Cesar 6 on Oceanair Visualizador visual, 648. 648, chame torre no 895. 895, 648 aí. Kilo Quebec, você ainda gostaria de subir a 2500? Ok, não. A frequência é livre, até a volta. Chame agora Recife, 12685. Recife, 12685, 6142, bom dia. Salvador, boa tarde, 12462. 62, boa tarde. Identifique, chegada a Mari, desceu 060. 060, Salvador, sargento, posso solicitação de controle de 125. Reduza para 250. 250, tira para 060, 4462. Bom dia, Portugal 021, qualquer dentro, clear the bomb arrival, descend 4000 feet, 3-1-0-1-9. Descend 4000 feet, 3154, pode prosseguir? 3154, 2000 pés, 1019, livre elétrico. Obrigado, Samara, estabilizado. O Bravo Kilo Whisky visual com 7. Oi, Salvador, 9895. Meu Zulu Whisky, afastado 65 milhas de Salvador, chame Aracaju, 1203. Salvador, oceanário 6304, informação Quebec. 6314, identifique, chega da Mari, desça ao 070. Desceu 70 na Mari. Controle, o Lima Zulu Golf, parei de ingressão, correndo para lá de trás da rotatória. Confirme o tráfego da frente, para primeiro, tá? Afirmativo, o senhor irá seguir esse tráfego, é um Charlie 150, Bravo Kilo Whisky, está em aproximação para o 7. Ah, tá. Prosseguindo, já foi dois do Lima Zulu Golf. Afirmativo, qual a sua velocidade indicada? 170. Se puder, reduzir ao máximo em que o tráfego da frente está com 80, nós de ground. Ah, eu vou fazer isso, Gabriel. Só a vida prossegue. Livre, comentar. Infelizmente, para onde parei, no momento não é possível que o senhor interferiria com todas as aproximações de instrumentos de Salvador. O senhor vai ter que manter o corredor, na prova do corredor caixa prego mesmo. Zolo Salvador, no 648, livrando a sua escuta. Eu no 648, prossegue o táxi via Alfa e Kilo. Na Kilo, o senhor irá encontrar uma viatura Follow Me, onde irá prosseguir o ingresso no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal, o Gol 1648. Ok, Alfa, para ingresso na Kilo, um Follow Me, já avisou o comendo. Para ingresso no pátio 3, o 1648. Chame Torre, 1895. 1895, obrigado. É, 6326, descend 2000 feet, altimeter 0109, clear the last X-ray. Ok, descend 2000 feet, 1015, clear the last X-ray, Oceania 6325. No 4, voe Itap. É 3 no 4, na prova de Itap. Localizador está 3154, visual Corosa. 3154, chame Torre, no 895. Confirmando 1895. Correto, 1 no 895. Gente, boa tarde. Taxia via Pátio, Índia Alfa, Del Ponto, espera quando chama a torre, frequência 1895, boa voa, 4065. Taxia via Pátio, Índia Alfa, lá chama a torre, frequência 1895, boa voa. ingresso no pátio principal, gol da linha 48, visual com azul. Salvador, gol no 648. 648, depassagem azul, aposta, segue ingresso, passo principal até o portão 02. Gente, pro passagem ao azul pro 02, pro 648. Zero two one, reduce speed to 220 knots. Reducing speed to 220 knots, let's go. Here's one. 462, 2000 pés, 19 de VLS. 2019 de VLS, capacete. O Xanel 6304, 3000 pés, 19. 6304, isso é 3000 pés com 19. Boa tarde, temos Natal, nível 150, copia? Azul 150 para Natal, Golf 677, decolar 10, curva esquerda, Fuca Cazu é a saída, o controle opera em 1208, aciona 5562, proteja. Boa tarde, Gol 1807, decolação pedestre. 807, identifique chegada bom, filista para 4 mil pés, com 19. 4 mil pés, 19, 1807. O Juliette Vitor Charlie, estou percebendo que você está muito próximo da, do eixo de aproximação da pista no zero, da final do ano zero. Por gentileza, poderia tomar para o A80 aí, para se afastar um pouco? Com certeza, já estou curvando a esquerda para 80, que é o Juliette Vitor Charlie. Estou. Salvador, boa tarde, está 3154 de volta. Está 3154, vai prosseguir o táxi via Alfa e Kilo e para ingresso no pátio 3 irá seguir a viatura Follow Me, reporte para ingresso no pátio principal, está 3154. Sente, seguirá o Follow Me para ingresso no pátio principal, chamará novamente. Para acender a 1 no mil pés. E está autorizado em Salvador Aracaju, inicialmente a 510, agora 1000 pés pelo controle, decola da 1 no 7, confirmando o passo 4 em controle de decolação para o norte. Decola do passo 4, comprou a norte, o controle Salvador opera 120 decimal 8, aciona 0260, proteja. 0260. Correto, Oscar Mike Tango, confio o POP? 03. Acionamento táxi decolagem no passo 4, chame agora a torre 1 no 895. Thank you. Romano, identifique, chega da MAN, desça para 050, ajuste Salvador 2019. 050, pesada de esquerda, prefeito, espaçado. Confirme quem chamou o solo. Informe o POB, autonomia e alternativa Força Aérea no 341. Corre, 1895, muito obrigado, senhor. Tenha um bom fim de semana. Domente. Para descida, Oceanair 6314. 3 no 4, 2 mil pés, livre LS. 3 no 4, 2 mil pés, livre LS. 8 no 5, para o cruzamento do Oceanair no 3 4. 5 4, prossegue ingresso no pátio principal até a posição 08. Ingresso, posição 08, 3 no 5 4. Salvador Ground, Oceanair 6326, Taxway Alpha. Roger that, vai a Alpha and Kilo, 1 Kilo. You are following the vehicle from the manager from this airport. Have report me to go on your text on manager. Okay, I follow the car in the taxi kilo and report to the apron, Oceanair 6326. Descent 2000 feet, scanners 109, if you land by 6, runway 10, Pascal 021. Descent 2000 feet, Pascal 021, confere. Estabilizado, Oceanair 63, ano 4. 63, ano 4, torre, ano 895. Obrigado, obrigado. Ô, Salvador, boa tarde, trip 527, parte 3, para o Matão Romeu. Salvador, trip 5627. Trip 5627, prossiga. Informação Romeu, pátio 3, solicita 150 Aracaju. Aguarde só, porque não temos o plano ainda no sistema. Assim que chegar, nós iremos pagar. E confirmando, é 150 nível? Afirmo, 150. E assim que chegar, nós iremos coordenar. Ok, obrigado. Solo Salvador, azul 4462, livrou pela Golf. Livrou para sair o táxi Alfa Kilo Pátio 3, reporte na saída do pátio para prosseguir. Alfa Kilo Pátio 3, reporta na saída, pode confirmar qual será a posição? A posição prevista 09. 09, obrigado. Oceanair 6326 to enter the main entry. Once that continue attack by April 1 to gate 01. April 1, gate 01, Ocean Air 6326. Frequência da Torre de Salvador. Confira. Frequência da Torre de Salvador. 118.95. 118.95, muito obrigado. Controle, tem como 3494? O 5491 negativo ainda é o número 3 na aproximação. Gente, número 3. Oceanair 6314, Livrona, você escuta? Oceanair 6314, Livrona, taxia via Alfa e reporta antes, 2 Juliette. Taxia Alfa e reporta antes, 2 Juliette, Oceanair 6314. Corrigindo, 6314, corrigindo, para prosseguir o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, e reporta na saída do Pátio 3 para prosseguir. Eu, Alfa. Quilo, pátio 3, vai informar na Quilo. Não, vai informar na saída do pátio 3 para prosseguir. Saída do pátio 3 para prosseguir.